te esqueci. Passou o tempo e eu não te esqueci. Será que você se lembra de mim? Mesmo por um segundo. É sempre assim, o amor sincero jamais terá fim. Dele não consegui me esconder em nenhum lugar do mundo. Não teve um só dia em todos esses anos que eu não pensasse em você. Amar desse jeito, ai amor, ai ai ai ai amor, machuca meu peito. É assim. Ah, tá ouvindo? Não te esqueci. Passou o tempo e eu não te esqueci. Será que você se lembra de mim? Mesmo por um segundo. É sempre assim, o amor sincero jamais terá fim. Dele não consegui me esconder em nenhum lugar do mundo. O tempo vai passando e ainda te espero. Ai, como eu te quero. É assim. Ai, amor, ai, ai, ai, ai, amor, te amar desse jeito. Ai, amor, ai, ai, ai, ai, amor, machuca meu peito. Ai, amor, ai, ai, ai, ai, amor, te amar desse jeito. Ai, ai, ai, ai, amor, machuca meu peito.